presentimento. Me parece tão real, pois até seu sentimento já não me parece igual. Você pensa em ir embora e levar tudo que é seu. Vamos separar as coisas, vamos dividir as vidas. Aqui tem muito de meu. Onde está nossa coragem? Que vergonha, que bobagem. O que foi que aconteceu? Quando for juntar as coisas que só cabem na memória, você não vai ter escolha. Tudo conta a nossa história. Leve as roupas, leve tudo, o que mais te agradar. Lembre-se de me levar. Você pensa em ir embora e levar tudo que é seu. Vamos separar as coisas, vamos dividir as vidas. Aqui tem muito de meu. Onde está nossa coragem? Que vergonha, que bobagem. O que foi que aconteceu? Quando for juntar as coisas que só cabem na memória, conta a nossa história. Leve as roupas, leve tudo, o que mais te agradar. E entre as coisas que são suas, lembre-se de me levar. Quando for juntar as coisas que só cabem na memória, você não vai ter. Conta a nossa história. Leve as roupas, leve tudo, o que mais te agradar. E entre as coisas que são suas, lembre-se de mim.